10 centavos, 10 centavos, olha o flau. Olha o flau, quem vai querer? E aí, tia, vai querer o flau? Vai querer o flau? Da zero pro mundo, no complexo surgiu, foi Nobel. Vendedor de fal, filho do seu, de ninguém viu. Os pés descalço do moleque, mas enxergo no clipe. Investimento, passo cheque. Traz esse moleque pra cá. E aí, rapaz, como é que você se chama? Jefferson, por quê? O que que eu fiz, seu moço? Cê não fez nada, você vale ouro. Ouro, como assim? Euzinho, eu? Essa roupa foi doada, a vizinha que me deu. Vou te dar ibope e muita grana. Cê vai estar sempre no auge da fama. Sua família vai ter uma boa condição. Dinheiro na conta, sai dessa vida, ladrão. Sim, diz aí o que eu tenho que fazer. Assina uns papéis e começa a escrever. Com amor, compromisso e sinceridade. Se inspira, vai nesse CD do Sabotagem. Aposenta a caixa e manda mãe parar de fazer. Flau, ladrão, cê nunca mais vai vender. Pera aí, esse é o sustento, irmão. Para de vender, eu não posso não. Filho, relaxa, agora cê tem contrato. Todo mês tem salário, sem mesmo subir no palco. Oxe, eu acho que esse homem é doido, meu. Eu não, vou vender flaudo e vou comer o que em casa, meu irmão. Vou bater um play depois, os trocados que sobrar. Então, homem, eu vou é vender flau. Bora vender flau, olha o flau, olha o flau. 10 centavos, 10 centavos, olha o flau. Olha o flau, quem vai querer? E aí, tia, vai querer o flau? Ei, moço, pare dessa ideia, eu nem te conheço. Cê quer me jogar no saco, né, seu velho? Vou gritar se você chega perto. Deixa eu trabalhar que amanhã já é inverno. O sol tá tricando e o calor tá docinho. Olha o flau, 10 centavos. Ei, menino, quanto é o flau? 10 centavos, vai querer? Traz aí, eu vou é querer dois. Já disse, pare de vender, você é minha estrela. Eu estrela, cê tem problema na cabeça. Vem aqui, senta, vou te mostrar. Gostei desse som que vi você cantar. Um flow diferente, uma batida envolvente. Vi a humildade nos seus olhos, é quente. Foi mesmo, hein, moço? Moço, isso é sério mesmo? Ô, moço, isso é sério mesmo? Moço, ô, moço, isso é sério? É sério essa fita? Moço! Que oração, hein? Poxa, quase acordando atrasada, velho. Trabalha. Que sonho louco, hein? Voltei no tempo vendendo flow ainda, velho. O cara falando de gravadora, de clipe. Essa vida é louca, hein? Poxa, PH essa hora. E aí, PH? E aí, Jairne? Fala, meu bom. Então, tô ligando pra dar ideia daquele maluco lá. O cara escutou teu som e ficou muito interessado em patrocinar o teu disco, tá ligado? Aí, Jairne? Jairne? Cadê você, irmão? Responda aí. Jairne? Ixi, acho que caiu a ligação. Jair, louco, decolando nos palcos. Jair, louco, Jair, louco, vagabundo nato. Jair, louco, Jair, louco, decolando nos palcos. Jair, louco, Jair, louco, vagabundo nato. Jair, louco, louco.